É o urso, ladrão, tô de volta, hein? Epsilândia Ariabete, quando o grave faz pum, a bunda vai descendo, vai descendo, vai frente, vai descendo, vai frente, sai descendo, vai descendo, vai frente, sai descendo. Agora vou hibernar de novo. Vai descendo, vai frente, sai descendo, vai descendo, vai frente, sai descendo, vai descendo. Aprendeste? Tem um lembrete. Quero ver o cassete. Quica no meu cassete. Tem bola no meu cassete. Aprendeste? Vai, senta no meu cassete. Quica no meu cassete. Tem bola no meu cassete. Aprendeste? Vai, senta no meu cassete. Era de repente, tinha de medo. Grave faz pum, a bunda vai descendo, vai descendo, vai frente, vai descendo, vai frente, sai descendo, vai descendo, vai frente, sai descendo. Agora vou hibernar de novo. Vai descendo, vai frente, sai descendo, vai descendo, vai frente, sai descendo, vai descendo. Aprendeste? Tem um lembrete. Quero ver o cassete.